na humildade. Cheguei até aqui com sinceridade. Vou seguir até o fim a verdade. Um dia brilhou pra mim, liberdade pra viver em paz. Eu recebi, fui achado, triste e cabisbaixo, encontrado. Cheio de culpas e fardos, aprisionado aos erros do passado, sufocado, enclausurado, acorrentado ao pecado. Tentações, trombei com várias no caminho. Frustrações e erros foram vários, admito, mas confio. Sei em quem tenho crido, só por ele é que hoje eu permaneço vivo. Tô em pé pela fé e a força da palavra, a justiça de Deus advogando minha causa. O amor incondicional que nunca se acaba trouxe paz, alívio e salvação pra alma. Caminho com o Senhor, seja por onde for, mesmo em meio à dor, falo do teu amor. Caminho com o Senhor, seja por onde for, mesmo em meio à dor, falo do teu amor. Rafael, é assim que tem que ser, faça o seu papel. O cruel vai querer convencer que o mundo tá mel. Tamo aqui de aluguel, com a maldade a granel. Nunca seremos desse hotel, nossa casa é lá no céu. Queremos ver a tua face, Deus, mesmo com as mancadas que damos, que nem foi lá em Peniel. Seremos cada vez mais teus e habitaremos a tua morada, assim como em Betel. Cada pisada no asfalto nos marca alma e traz uma bagagem bem mais pesada do que suportamos. Mas cada vez que nós olhamos lá pro alto, o espírito acalma, pois sabemos para onde vamos. Alguns dirão, eles são crentes demais. Outros dirão, esses aí tão demente demais. Mas se não trazem na língua uma semente de paz, a real é porque somos diferentes demais. Então sigamos. Caminho com o Senhor, seja por onde for, mesmo em meio à dor, falo do teu amor. Caminho com o Senhor, seja por onde for, mesmo em meio à dor, falo do teu amor. Caminho com o Senhor, seja por onde for, mesmo em meio à dor, falo do teu amor.